Senhor, eu venho a Ti com o peso da dor, padecendo em Tua luz. Eu busco Teu amor, não quero mais viver segundo o que é vão, mas sim na Tua vontade entregar meu coração. Ó Cristo, meu Salvador, em meio à prova és a paz. Alegro-me em Teu sofrer, Teu Espírito em mim traz. Caridade que cobre o mal, nos une em um só coração. Com graça Te glorificamos e juntos louvamos, Senhor. Os dias são difíceis, mas em Ti eu posso crer. Que o fim se aproxima, em oração eu vou viver. Não estranha a aflição que vem sobre nós, mas alegra-te em Cristo, pois somos Teus, ó Deus. Ó Cristo, meu Salvador, em meio à prova és a paz. Alegro-me em Teu sofrer, Teu Espírito em mim traz. Caridade que cobre o mal, nos une em um só coração. Com graça Te glorificamos e juntos louvamos, Senhor. Que eu administre o dom com o poder que vem de Ti. Seja minha vida um hino para Tua glória aqui. E se eu padeço, não há temor, pois em Ti eu sou bem-aventurado. Senhor, guardo minha alma, nela a esperança é renovado. Ó Cristo, meu Salvador, em meio à prova és a paz. Alegro-me em Teu sofrer, Teu Espírito em mim traz. Caridade que cobre o mal, nos une em um só coração. Com graça Te glorificamos e juntos louvamos, Senhor. Caminhando em Teu amor, eu sigo a Tua luz em cada passo, ó Senhor. Eu confio em Ti, Jesus. Amém.